Valladolid. Granada fica além do mar, na Espanha. Molhou em meu vinho seu pão, que também me falou em coisas do Brasil. O Guernica, um poeta tombado na guerra civil. O homem da máquina então me falou: vai embora, poeta maldito, o teu tempo maldito também já terminou. E eu fui embora sorrindo, sem ligar pra nada. Como vou ligar para essas coisas quando eu tenho a alma apaixonada? Mas teu cabelo é mais negro que o negro da asa da graúna, de um negro mais sutil, preto como os tipos pretos que compõem a palavra nil. Mas teu cabelo é mais negro que o negro da asa da graúna, de um negro mais sutil, preto como os tipos pretos que compõem a palavra nil. Cinemascope, Technicolor, One Vision, daqueles de cowboy. De que vale a minha boa vida de playboy? E eu compro este ópio barato por duas câmbias, pouco mais, mas como dói. Se eu entro num estádio e a solidão me rói, eu quero é mandar para o alto o que eles pensam em mandar para o Beleléu. E que tudo mais vá para o céu.